Panorama Agrícola para 9 de outubro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje noite de lua minguante, terça-feira, 9 de outubro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: um exemplo vale mais do que muitas palavras. Na dica de hoje, invista na integração da lavoura e da pecuária. Na entrevista você confere o prêmio Onda Verde, ganho pela EPAGRE de Rio Fortuna. No noticiário, população rural é 15% da população total do Brasil. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, dá orientações para a cultura do tomate. Uma dica que pode mudar o seu dia. Invista na integração lavoura, pecuária e floresta. Ajuda na recuperação de pastagens degradadas, diversifica atividades e melhora a sua renda. Peça informações no escritório da EPAGRE do seu município. É hora das notícias. A ocupação rural no Brasil é de 29.370.000 pessoas, segundo Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, divulgada pelo IBGE. A base de dados é o ano de 2011 e mostra que a população residente rural representa 15% da população total residente no país, que é superior a 195 milhões de brasileiros. A população rural entre 15 e 54 anos corresponde a cerca de 16 milhões de pessoas e abrange, em termos percentuais, 54,8% da população rural. As pesquisas sobre produção de biogás a partir de resíduos agropecuários da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia vão ser aprofundadas em 2013, quando entrar em atividade o novo laboratório de biogás. O trabalho da Embrapa é importante para avaliar a qualidade do biogás e melhorar o funcionamento dos biodigestores. A instalação de equipamentos já foi iniciada e esse laboratório de biogás será parte de um complexo de laboratórios da Embrapa que vai começar as atividades em 2013. Num primeiro momento, o laboratório poderá analisar cerca de 30 amostras por ano, com expectativa de dobrar esta capacidade até o final de 2013. A EPAGRE Sirã informa que tem uma nova tecnologia que permite maior rapidez no envio de mensagens por telefone celular. Essa ferramenta de comunicação é usada para informar Defesa Civil, Selesc, Sidasc e outros órgãos sobre fenômenos meteorológicos extremos que pode atingir o estado em até 3 horas. Então, uma nova tecnologia que torna a comunicação de eventos extremos bem mais rápida via telefone celular. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE de Rio Fortuna ganhou o prêmio Expressão de Ecologia por causa do trabalho de produção de leite à base de pasto com sustentabilidade. O agrônomo João Paulo Dornelles Reck foi quem recebeu a premiação e fala aqui no Panorama Agrícola sobre o projeto e a produção leiteira no Vale do Braço do Norte. Para colocar na revista, a gente colocou um nome mais sofisticado, que seria fixação biológica de nitrogênio, né? Mas isso aí nada mais é do que o nosso projeto lá da região de produção de leite à base de pasto, com sustentabilidade. E um dos ramos desse projeto seria o quê? Manejar melhor o pasto, corrigir a fertilidade do solo do pasto e a introdução de leguminosas que enriqueceriam esse pasto e trariam um nitrogênio biológico para a terra. É um reconhecimento do trabalho não só da EPAGRE de Rio Fortuna, mas da EPAGRE de todo o estado, né, que vem contribuindo sempre com essa visão, horas tropeçando, horas, né, de um jeito ou de outro, mas sempre tentando buscar essa sustentabilidade, passo a passo, mas a passos largos. Quantos produtores estão aderindo a essa tecnologia na região de Rio Fortuna? A gente fez uma estimativa, até para colocar aqui no trabalho da revista, que já seriam 100 agricultores. Mas chega um ponto que a tecnologia foge do nosso controle, que muitos agricultores fazem realmente sem nos procurar, porque já tá na popular essa tecnologia, já saiu do nosso controle. Um vizinho pergunta para o outro, né? Mas deve ter muito mais que isso. A gente estima que, em média, deve ter 3 a 4 hectares por agricultor, né? Na média. Isso gera uma economia gigantesca. Obviamente que esses agricultores, muito deles, não estão economizando ureia, porque na verdade eles não colocavam ureia. Eles tinham uma produção de pasto muito abaixo do desejável, porque eles não tinham como estar investindo 300, 400 reais de ureia por ano numa passagem. Então agora, com essa tecnologia, na verdade eles estão produzindo muito mais pasto. Eles têm acesso a SN. Antes eles não tinham acesso, porque custaria muito, encareceria muito o processo. A produção de leite aumentou também? Com certeza. A produção de leite vem aumentando, não só em Rio Fortuna, em todo o estado, mas a região que eu trabalho, que é a região do Vale do Braço do Norte, está inserido na região sul do estado, que hoje já é a terceira maior região produtora de leite do estado. Mas, no fim, isso é um pouco de injustiça conosco. Por quê? Porque a gente considera uma região com mais de 50 municípios, só que a produção de leite mesmo daquela região está inserida em 5, 6 municípios. Seria Braço Norte, Rio Fortuna, Grã-Pará, Armazém, aqueles municípios ali do entorno do Vale. Ali que está a produção de leite. E ali a gente não perde em nada para a região oeste. Outra coisa, que aproveitando o ensejo, assim, para colocar o que a nossa região tem de diferenciada das demais regiões, é que lá, em vez de ter uma grande indústria de leite, tem pequenas indústrias, não cooperativas, mas agricultores, pequenos empresários que resolveram botar uma pequena queijaria e estão evoluindo. Tem queijarias que começaram lá com empregado, hoje já tem 50, 80 empregados. A nossa região deve ter umas 25 pequenas queijarias instaladas. Isso gera uma competição fantástica entre elas, uma competição que num determinado momento não é sadia, mas para o agricultor é sadio ter essa competição, porque o preço do leite também consegue evoluir um pouco mais nesse sentido. Na entrevista de amanhã, João Paulo Dornelles Reck vai dar detalhes do projeto que ganhou o prêmio Expressão de Ecologia. Fique agora com o Professor da Terra. Estratégias nutricionais para a cultura do tomate, com base na análise de solo, correção da acidez do solo. Realizar a correção da acidez do solo 3 meses antes do plantio. Correção dos níveis de fósforo para níveis muito baixo e baixos. A aplicação de metade da dose total recomendada a lanço em toda a área, após a calagem e antes ou junto da semeadura da espécie de adubação verde. E a outra metade da dose total na base, na linha de plantio. Para os níveis médios, altos e muito altos, aplicar a dose total na base, na linha de plantio. Adubação de potássio, aplicação de 5% da dose total na base, na linha de plantio. A aplicação do restante, 95% da dose total em cobertura, de acordo com a curva de requerimento durante o ciclo vegetativo, em torno de 14 aplicações semanais. A adubação nitrogenada, aplicação de 10% da dose total na base, na linha de plantio. Aplicação do restante, 90% da dose total em cobertura, de acordo com a curva de requerimento durante o ciclo vegetativo, em torno de 14 aplicações semanais. Adubação de boro, aplicação de 50 kg de bórax por hectare na base, na linha de plantio. Adubação orgânica pode ser utilizada na base e, dependendo da quantidade a ser aplicada e da concentração dos teores de nutrientes, subtrair da quantidade de adubação química a ser aplicada na base. A aplicação de adubo orgânico também poderá ser aplicada junto ao plantio da adubação verde. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.